Senhor mandou-me aqui. Foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Mas o Senhor mandou-me aqui. Foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Guerreia, Senhor, guerreia. Foi para guerrear, mas o Senhor.